Vigésimo volume da obra. De onde viemos e para onde vamos? Ninguém sabia responder. E hoje, todas as respostas na cultura racional. Viviam nesse encanto sem saberem o porquê dele, sem saberem a causa dele, sem saberem o porquê se originou assim. Vivendo assim, no encanto e em mistério. Quem vive de mistérios tinha que viver em experiência, experimentando para acertar, aparentemente ou não. Então, era a vida das experiências, a vida das pesquisas em busca dos acertos aparentes, por tudo ser provisório, por tudo ser passageiro. Viviam nessa vida de lutas sem fim. Era lutar a vida inteira para descobrir o fim, e sempre o fim por ser descoberto, e os mistérios todos aí como um rochedo. Nesse encanto, que não sabiam como solucioná-lo, viviam todos agonizando, agoniados, e perguntando a si mesmos: de onde viemos e para onde vamos? Ninguém sabia responder. Ninguém respondia por ser um encanto e viver tudo em mistério. Então, para engambelo e disfarce da vida, criaram uma infinidade de histórias, lendas e contos, todos controvertidos, muito longe da realidade, ficando tudo em mistério, continuando os mistérios sem solução. Os encantos sem solução. E os enigmas e a agonia de todos cada vez aumentava de um modo desesperador. Para ver se amenizavam um pouco o desespero, começavam a criar e a inventar novas lendas, novas histórias, novos contos, engambelando assim os seres, como quem diz: agora encontramos a nossa fórmula certa. Agora encontramos a causa que nos vai levar ao reino da glória. Agora que encontramos, com novas pesquisas, novas descobertas do nosso ser, nós vamos nos regendo assim. E tudo agora vai dar certo. Tudo agora vai acertar. Tudo agora vai ficar bem. E assim, os engambelos e os anestésicos, sempre com bons propósitos de amenizar a agonia e o desespero de todos. E tudo isso não passando de sortilégios, que quer dizer sorte sem sorte. Por isso, continuando tudo de pior a pior sempre. Sempre houve uma infinidade de formas, dessas formas para a lapidação do animal racional, até que, depois de lapidados, pudessem encontrar a verdadeira forma, a forma racional, por a origem ser racional, e tudo ser uma deformação racional. Agora sim é que sabem e conhecem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje, estão com a verdadeira bússola racional em mãos. A bússola racional é a razão do ser e dos seres. É a razão de ser racional. Então, para que todos tivessem uma brilhante, boa e clara interpretação racional, foi preciso estas revelações todas para que encontrassem as perguntas e as respostas com clareza. Para a revelação de toda essa profundeza, para que interpretassem tudo com lógica provada e comprovada, com base provada e comprovada, e com as comprovações em si mesmos. Foi preciso um extenso e longo depoimento para revelar tudo com segurança racional, para que pudesse esclarecer, clarear tudo, iluminar tudo, provar e comprovar a razão do tudo verdadeiro e a razão do nada, o porquê do nada e o porquê do tudo aparente. Tudo isto requer uma infinidade de longas explicações e orientações, para que seja tudo resolvido naturalmente. São verdades das verdades, esclarecidas de modo tão natural que não chocam e não dão impacto, pelo modo de falar, de escrever o sentido das coisas, para não emocionar, não abalar, e tudo resolvendo naturalmente, sem abalo, sem constrangimento, sem choque e sem melindres de espécie alguma. Então, é por isso que, racionalmente falando, é muito diferente do modo do animal racional inconsciente. Vejam as verdades das verdades da ação do tempo, para que chegassem à conclusão do ser real racional. Hoje, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, tão naturalmente, sem abalos, sem emoções, tão naturalmente. Vejam que o teor racional quer dizer que a pureza é de uma forma tal que não dá a perceber, mas sim a entender a grandeza da pureza, como ela é dita e feita. Então, aí, não produz emoções nem choques, pelo modo de delinear os assuntos de grande importância, de grande profundidade. Externados todos com maior simplicidade, como seja uma coisa tão natural e tão simples, que não produz choques nem emoções, para que todos tenham ciência de uma forma tão natural e assimilem com facilidade e naturalidade, sem produzir abalo de espécie algum. São verdades muito grandes e muito elevadas, mas ficam de uma forma tão natural, tão simples, que quem quer que seja assimile tão naturalmente, sem alarde, sem emoção, porque é o saber verdadeiro racional. E como saber expressar este saber tão grandioso para o animal racional que está em recuperação? Então é preciso uma infinidade de repetições, de várias maneiras, de vários modos, para ir lapidando racionalmente o animal racional. Uma verdade aqui é dita de uma infinidade de modos e maneiras, para que seja entendida, compreendida e sentida, para ver o sentido da coisa real, para sentir o sentido da profundidade real, racional. Uma vez verdade profunda, é preciso que seja explicada de várias maneiras, de vários modos e de várias formas, para ser bem entendida, bem interpretada e bem sentida, no sentido racional de equilíbrio e formação do ser. Vejam que muitos, por não saberem interpretar, ficam achando esquisito as repetições, por desconhecerem o seu grande valor para a boa e clara interpretação de um ser desconhecido, de um assunto desconhecido do seu ser, o mundo racional. Agora, hoje, muitos bem esclarecidos, já bem compreendidos e entendidos, vendo e sabendo que aí é que está o grande valor, ou um dos maiores valores para se saber transmitir a quem precisa sentir a real fonte racional. Olhem aí, que tumulto racional pela satisfação de conhecerem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Olhem aí, a grande epopeia universal, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ao seu verdadeiro natural. Olhem aí, o presépio desencantado. Olhem a alegria profunda de todos que estão tendo contato com o seu verdadeiro mundo de origem. Olhem a grande satisfação. E assim, todos e tudo brilhando racionalmente, por estar aí a fase racional em função, a fase da recuperação do animal racional. Hoje, todos notam no semblante de todos a alegria que vai por dentro de todos, a harmonia que vai por dentro de todos, o equilíbrio que vai por dentro de todos, a paz que vai por dentro de todos, a segurança que vai por dentro de todos, a garantia, a felicidade completa, por todos estarem sendo orientados pelo mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, todos ligados ao seu mundo de origem. Hoje é grande a felicidade que vai dentro do íntimo de todos, e a tranquilidade e a paz racional reinando dentro do íntimo de todos pelo equilíbrio racional. Todos sentindo a grande modificação de sua vida e dizendo: o que eu fui e o que eu sou? Como eu estava e como eu estou? Como era e como sou? Que grande diferença! Como eu mudei? Como eu modifiquei? Como tudo se modificou? Hoje eu vivo em paz. Hoje eu tenho a paz dentro de mim. Estou ligado ao meu mundo de origem. Sou orientado pelo mundo racional. Vejam que satisfação em serem, agora, o que são. Aparelhos racionais por estarem dentro da fase racional. Hoje, a vida de todos é racional. Por aí está a fase racional. E tudo vai mudando tão naturalmente sem ninguém sentir, por a fase ser racional. Eram encantados, porque viviam como animais racionais sem saber por quê. Então, estavam encantados nessa categoria de animal e não sabiam o porquê eram animais, por estarem encantados. Agora, hoje, desencantados pela fase racional. Na fase de animal racional, encantados, não sabiam o porquê eram animais e, por isso, estavam encantados nessa categoria de animais racionais. Agora estão desencantados, na fase racional, e, por estarem desencantados, são aparelhos racionais. Estão aparelhados com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, todos desencantados pela fase consciente racional, e quando estavam encantados, estavam dentro da fase inconsciente, da fase de animal racional. Então, o inconsciente é o encantado, e o consciente é o desencantado. Eram encantados e não sabiam por que eram encantados. E por serem encantados, mantinham os mistérios sem solução. Por serem encantados, viviam de experiências, experimentando para acertar aparentemente ou não. Por serem seres encantados, desconheciam o porquê de sua existência assim ser e o porquê da existência do mundo que habitam. Seres encantados no mundo, sem conhecerem e sem saberem o porquê da causa e da origem do seu ser, sem conhecerem a razão de assim serem. Então viviam encantados, e o encantado é um grande sofredor por ser encantado. Agora, desencantados pela fase consciente, a fase racional. Agora, tem conhecimento e reconhecimento da causa e da origem de assim serem e como deixarem de assim ser. Como deixarem de ser animais racionais, inconscientes, para serem racionais, puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. Então, agora, desencantados, desencantaram-se, encontraram-se a si mesmos. Agora, a áurea de todos é racional por estarem todos dentro da fase racional. Vivendo assim, iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional. Todos iluminados e orientados pelo mundo racional e recebendo todas as orientações precisas para o bom, belo e lindo viver racional. Tudo dando certo na vida de todos, por todos viverem orientados noite e dia pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A vida racional é bela e simples, por ser natural. E por ser natural, fica imune ao mal, às influências negativas dos fluidos elétricos e magnéticos. As influências negativas e inconscientes do elétrico e magnético. Então, vivendo felizes e contentes para o resto da vida. O mundo assim, em ordem do dia racional, por todos estarem ligados ao mundo racional, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo. Agora, as orientações que todos recebem são dos puros, limpos e perfeitos do mundo racional. São as orientações racionais, ou as orientações dos racionais. Assim, todos ficando equilibrados racionalmente. Como estavam, recebendo a orientação do fluido animal, do elétrico e magnético, completamente desregulados, completamente desorientados, completamente em desequilíbrio, por estarem sendo orientados pelo fluido animal, o fluido elétrico e o fluido magnético. Tinham que viver pessimamente mal, por estarem dominados pelo fluido animal ou pela energia animal. Tinham que viver mal, tinham que ser como eram, inconscientes. Agora, na fase racional, todos ligados ao mundo racional, todos recebendo a orientação racional, a orientação do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Orientados pelos puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional, com o seu progresso de pureza. E assim, o equilíbrio total da humanidade, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Daí, tudo dando certo na vida de todos. Os desacertos eram da fase inconsciente, na fase de animal racional. Por serem animais, viviam em completo desacerto, em completo desequilíbrio e na multiplicação dos mesmos. Mas na fase racional, na fase consciente, todos equilibrados racionalmente, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E tudo dando certo na vida de todos. Agora, todos elaborados racionalmente, vivendo felizes e contentes para o resto da vida. A vida do bicho sempre foi pensar ser aquilo que ele não é. E por ser bicho, nunca teve condições de saber o porquê é bicho. É um bicho com aparência de tudo ser, esquecendo que esse tudo aparente surgiu do nada. Foi feito do nada, é um tudo do nada provisório, que acaba em nada. Mas o bicho, por não se conhecer, pensa sempre ser aquilo que ele não é, nem nunca foi. O bicho, por ser bicho, é um inconsciente. E como vive um inconsciente? Tem orgulho de ser inconsciente. É prosa por ser inconsciente. É invejoso por ser inconsciente. Por ser bicho, é ganancioso. Por ser bicho, é ambicioso. Por ser bicho, é ciumento. Por ser bicho, é vaidoso. Por ser bicho, é luxento. Por ser bicho, é fingido. Por ser bicho, é velhaco. Por ser bicho, é mentiroso. Por ser bicho, vive com essa vida de mentira. Por ser bicho, vive com essa vida provisória. Por ser bicho, vive aparentando o que não é. Por ser bicho, vive de ilusões, de aventuras. Por ser bicho, vive de experiências. E assim, o bicho, com uma infinidade de defeitos monstruosos, asquerosos e nojentos, por ser bicho, ainda tem coragem, por ser bicho, em se apresentar como se fosse alguma coisa. O bicho pensa sempre ser aquilo que ele não é e nunca foi. O bicho sempre quis ser aquilo que ele não é e nunca pôde ser, com essa infinidade de defeitos. Defeitos monstruosos, defeitos nojentos, defeitos selvagens, porcos, imundos, catinguentos e morrinhentos, usando a água para aparentar ser aquilo que ele não é. E ainda tem coragem de querer ser ou de pensar que é aquilo que nunca foi. O bicho nunca teve tempo de se reconhecer por ser bicho. O bicho sempre pensou ser aquilo que ele não é e nem nunca foi. Assim, na fase inconsciente, viveram essa temporada nojenta, asquerosa, monstruosa, com essas vaidades absurdas, com esse desequilíbrio infernal, com esse desequilíbrio de verdadeiros loucos. Daí, o grande flagelo da humanidade. Por o bicho ser bicho e não se reconhecer. Por não se convencer que é um bicho. E por isso está na categoria de animal racional. O que é um animal? É um bicho. Mas muitos vaidosos, orgulhosos e pretensiosos nunca querem reconhecer aquilo que de fato são e que de verdade são. E assim, a fase de animal racional. Vejam a vida horrorosa e pavorosa dos bichos. Vejam a imundice dos bichos. Vejam a lama dos bichos. Vejam o fedor, o odor, a catinga dos bichos. Morrinhentos, seborrentos e fedorentos. E o bicho, vaidoso, que não suporta muitas vezes ser como é, vai dizendo: eu não suporto ser como sou. Infelizmente, eu sou assim e tenho que me suportar assim como sou. Mas não desejava ser o que sou e como sou. Por que eu sou assim? Quem me fez assim não teve mais o que fazer. Isso é do bicho quando está revoltado por ser ridicularizado nas condições do que é. Revoltado contra si mesmo, blasfema e diz: se eu sou estúpido, se eu sou bruto, se eu sou ignorante, não sou culpado de ser assim. Culpado é quem me fez assim. Isso é o bicho que não se conhece e que pensa assim: eu não sou culpado de ter todos estes defeitos. O culpado é quem me fez assim. Eu não sou culpado de ser um selvagem, de ser monstruoso e ser um monstro. Eu não sou culpado de ser assim. Culpado, e muito mais culpado, é quem me fez assim. Se eu sou imperfeito, cheio de defeitos, eu não sou culpado. Culpado foi quem me fez assim. E assim, o bicho sempre jogou a culpa numa segunda ou numa terceira pessoa e vive a dizer: se eu sou assim, alguém é culpado de eu ser assim. Então, quem é esse culpado? É quem me fez assim. Quem me fez assim é que é culpado de eu ser assim. O bicho sempre procurando inocentar-se dos seus crimes hediondos, da sua fama de ser brejeiro. Então diz o bicho: eu não sou culpado de ser assim. Culpado, e muito culpado, é quem me fez assim. Esse é que é responsável de eu ser assim. Se eu sou mau, o culpado não sou eu. O culpado é quem me fez assim. Se me fizesse bom, eu seria bom. O bicho sempre procurando se descartar dos seus erros, dos seus crimes e da sua consciência pesada. O bicho sempre jogando a culpa em cima dos outros. Se eu sou bicho, não sei por que sou bicho. Eu não sei de onde vim e não sei para onde vou. Eu não sei quem me fez assim. Não sei por que eu sou assim. Eu não sei por que vivo em cima desta terra e muito menos para que vivo. Eu não sei por que aqui nasci e para que aqui nasci. Se vivo aqui desta maneira, eu não sou culpado. Culpado é quem me fez assim. De tudo isto de ruim que existe no mundo, o culpado é quem fez tudo isto, cheio de defeito. A culpa cabe a quem me fez assim. Quem me fez assim é que é o responsável de eu ser assim, porque me fez assim. E assim o bicho, sempre procurando se inocentar de todos os seus erros e de todos os seus crimes, e dizendo sempre: eu não sou culpado de ser assim. A culpa toda de eu ser assim é de quem me fez assim. Não me fizesse assim, eu não seria assim. Se me fizesse puro, bom e santo, eu seria santo. O bicho, sempre vivendo tranquilo por jogar a culpa em cima de terceiros, que ele não conhece, desconhecidos dele. Então diz o bicho: não há efeito sem causa. Se existo, é porque houve quem me fez assim. E quem me fez assim é culpado de eu ser assim. Vive o bicho com essas defesas para se defender, sem base e sem lógica, sem pé, sem cabeça. O bicho abusou do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade, como entendeu e como quis, como pensou com seus gostos e como idealizou. O bicho sempre se irresponsabilizando de tudo de ruim de sua vida e dizendo sempre: eu não sou culpado de ser assim. Culpado é quem me fez assim. Quem me fez assim assumiu todas as responsabilidades de eu ser assim. O bicho sempre julgou e pensou que o fizeram assim, que houve quem o fez assim. E hoje o bicho vendo que ninguém o fez assim, e sim que o mundo é consequência de seus próprios habitantes. O bicho, hoje ciente de que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, porque o bicho sabe de onde veio e para onde ele vai. O bicho, hoje, é conhecedor de toda a deformação e degeneração. O bicho hoje sabe que o culpado dele ser assim é ele mesmo, que é ele o culpado de assim ser, porque sabe de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai, como vai e por que vai. O bicho hoje está esclarecido e dizendo: é verdade, eu me enganei demais. Eu julgava uma coisa e a coisa é tão diferente. Eu julgava que alguém me fez assim, e quando acaba, a coisa é diferente. Nós é que somos culpados de sermos assim. Agora está aqui toda a revelação da origem do nosso ser, do princípio e do fim. Tudo isso é da categoria de animal. O bicho vivia neste leme e com esta planta desordenada de culpar outros pelos seus erros monstruosos, como quem diz: se eu sou assim, não sou culpado. Culpado é quem me fez assim. Hoje, o bicho sabendo e vendo que o mundo é consequência de seus habitantes, como foi o princípio que tiveram para chegarem a essa situação deplorável que chegaram. Na categoria de animal, o bicho sempre pensou assim. Pensando sempre ser aquilo que ele não é. Pensando ser sempre aquilo que nunca foi. Pensando sempre ser aquilo que nunca poderia ser. Vejam que o desequilíbrio e o ponto de inconsciência é tão elevado que os papagaios mais adiantados costumavam pensar assim dessa maneira e dizendo: se existe este mundo assim, cheio de ruínas, os culpados são os que o fizeram assim. Se existe o sofrimento, o mais culpado é quem fez tudo assim. E assim, o bicho levando o seu ponto de vista para o lado do materialismo, pensando como bicho, falando como um papagaio sem base e sem lógica. E por isso, culpando quem não existe, quando diz: se eu sou assim, é porque alguém me fez assim. Eu não sou culpado de ser assim. Culpado é quem me fez assim. Então, o bicho se alimentando assim na base do materialismo tinha que viver nessa inconsciência permanente a multiplicar o sofrimento de todos sempre, por pensar nessa segunda e terceira pessoa culpando-as de toda essa tragédia universal, dessa vida trágica do animal racional. O bicho continua: se eu sou bicho, não sou culpado de ser bicho. O culpado é quem me fez assim. Se eu sou um animal racional, não sou culpado de ser um animal racional. Culpado é quem me fez assim. Se eu sou um sofredor, não sou culpado de ser um sofredor. Culpado é quem me fez assim. Então, o bicho sempre botou a culpa numa segunda e terceira pessoa, como coisa que existissem essas segunda e terceira pessoa. Hoje, o bicho está sabendo e vendo que nunca existiu quem os fez assim, e que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. Se assim são, é porque se fizeram assim. Aí está o princípio, que foi o pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, por onde entraram uns tantos que chegaram a esse ponto de deformação racional. Então, o mundo é consequência de seus próprios habitantes. Muitos chegando ao ponto alto de desolação e ficando completamente desolados e dizendo: eu não sou culpado de ser assim. Culpado é quem me fez assim. Se sou um mau elemento, eu não sou culpado de ser mau elemento. Culpado é quem me fez assim. Existe um responsável que me fez assim, e eu sou um irresponsável, porque não fui eu quem me fez assim. Muitos chegando ao ponto alto de desolação e ficando completamente descrentes de tudo, dizendo o seguinte: se todos são errados, o culpado é quem fez todos assim. A culpa é de quem fez todos assim. E assim, muitos com esses argumentos chegando ao ponto de não admitir coisa alguma. Hoje, vendo e sabendo que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, como começaram para chegarem a esse ponto de descrédito de tudo totalmente? Sim, que a matéria não é digna de crédito, nem a vida, porque a vida não é de ninguém e por isso perdem-na de um momento para outro. Ficam sem ela de um momento para outro. Não há vida por ser provisória. Sendo assim, até a vida caiu no descrédito, e tudo, enfim, porque tudo se acaba. Por tudo se acabar, tudo é irregular. E por tudo ser irregular, não há quem possa credenciar. A vida sempre foi esse dilúvio infernal, o descrédito começando da própria vida e acabando em nada. Então, fica a pessoa na dúvida. Acredito ou não acredito? Ainda mais dizendo muitas vezes, eu não sei se chego amanhã, eu não sei se anoiteço, muito menos se amanheço. A vida não tem garantias. Perde-se de um momento para outro. Fica-se sem ela de um momento para outro. É uma vida provisória. Está vivo e, de repente, lá se foi a vida. O mundo é cheio destas controvérsias e, para os desiludidos, tudo é vazio. Tudo caiu ao descrédito, porque se desiludiram. Estavam iludidos, pensando que estavam certos. E depois se desiludiram, porque sentiram e viram que não estavam certos. A vida de aparências é a vida das ilusões, a vida dos sonhos, a vida de quem julga que a mentira é a verdade e que a verdade é mentira. Então, quem ainda está com o julgamento daquilo que não é, sofre as consequências, até sentir e ver que não adianta permanecer com coisas que estão fora da verdadeira realidade, do verdadeiro natural, do verdadeiro certo dos certos. Porque é perder tempo e sofrer as consequências da incerteza, da negatividade, de que muitas vezes está dando continuidade nisso, naquilo, e não adianta coisa alguma. Mas quem chega ao ponto de ser real, racional, enxerga tudo isso por cima e traça a sua estrada certa do seu verdadeiro natural. A estrada certa é a estrada racional. Então diz, eu estou vivendo aqui neste mundo provisório com esta vida provisória. Eu não sou daqui e já sei de onde sou. Sou do mundo racional. E por isso, vivo em contato com meus irmãos do mundo racional, noite e dia. Hoje, sou consciente dentro da fase racional. Sou orientado noite e dia, dia e noite, pelo mundo racional. Hoje, estou desencantado da vida do animal racional, da vida do bruto, do estúpido e do grosseirão inconsciente. Estou desencantado desta vida. Hoje sou equilibrado racionalmente e tenho o meu ponto de vista firmado, racional. Qual é o ponto de vista racional? Racional tudo é e material nada é. Então, a matéria é um símbolo sem importância, sem qualificação, porque tudo surgiu do nada e ao nada tudo vai chegando. Hoje, desiludidos desse nada que não adianta nada viver, vivem racionalmente equilibrados, olhando para os que ainda estão lutando pelo nada, como se o nada fosse digno de luta. O que adianta lutar pelo nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Então, quem luta pelo nada não está adiantando nada. Isso é muito bom nessa luta na categoria de animal racional, na categoria inconsciente. O inconsciente, por ser inconsciente, é que tinha o nada como se o nada tudo fosse. Por ser inconsciente. Discutia pelo nada, brigava pelo nada, se aborrecia pelo nada, zangava-se pelo nada, matava pelo nada, guerreava pelo nada. Tudo isso na categoria de animal. O animal vive assim, mal, na categoria inconsciente de animal racional. Hoje chegou a fase de recuperação, a fase racional. E o equilíbrio é outro, é racional, e não de animal racional. Hoje, dentro da fase racional, são conscientes, e na fase em que estavam, de animal, eram inconscientes. O inconsciente é um demente. Um demente só tem que sofrer muito por ser um doente, Por isso, é um inconsciente, isto na categoria de animal. Nessa fase de animal, vejam como viviam, como verdadeiras feras humanas, uns contra os outros, sem sossego e sem paz, verdadeiros loucos varridos pelos crimes hediondos cometidos, loucos com aparência de bons, e por isso não tinham sossego e não tinham paz, por estarem na categoria de lapidação, por serem lapidados sem saber o motivo e a causa de tanto sofrimento. Hoje, estão sabendo o motivo e a causa de tantos sofrimentos. Foi a lapidação do animal racional. Tudo isso foi para a lapidação do animal racional. Tudo isso que existiu e que existe ainda na fase de animal racional foi necessário, foi preciso para a lapidação do animal racional. O animal tinha que passar por tudo isso para ser lapidado. Está aí a causa do sofrimento, a lapidação, para que todos, depois de lapidados, ficassem amadurecidos, apodrecidos e desiludidos, e daí conhecessem a fase de recuperação. Não estão perdidos. Julgam-se perdidos, mas não estão. Porque está aí a fase de recuperação do animal racional, que deixou de ser animal por ter sido recuperado pela fase racional. Então, dentro da fase racional, o animal já não é mais animal, e sim aparelho racional, porque está aparelhado ao mundo de origem, o mundo racional. Vejam que tudo tem a sua razão de ser. Tudo é necessário. Tudo foi necessário. Tudo que existiu na fase de animal racional foi útil, porque agora é que estão tomando conhecimento da mudança de fase. Hoje, todos felicíssimos por se encontrarem dentro da fase racional, a fase do término da vida da matéria, o fim da existência desse mundo da matéria. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Viviam com essa vida provisória e muitos, por serem tão inconscientes, tinham até amor àquilo que não é seu. Amor à vida, como coisa que a vida fosse propriedade sua. Pois a vida não tem amor a ninguém e, por isso, todos ficam sem ela. Vejam quanta asneira partida do animal, quanta bobagem, quanta tolice partida do animal e quanta maluquice. Hoje estão certos, na categoria certa, na estrada racional. Hoje, todos alegres, felizes e contentes por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem e viverem em contato com ele noite e dia. Agora, a memória é racional, por todos receberem a orientação, ou as orientações racionais. Diante da orientação racional, a memória agora é racional, e com a memória racional, tudo dá certo na vida de todos, por receberem a orientação racional. Daí, tudo se regendo pela regência racional, e o ponto máximo do equilíbrio de todos sendo racional. Então, dentro dessa fase brilhante, consciente, tudo é racional. E daí o equilíbrio de todos. Todos equilibrados pela orientação racional do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas, para que haja o desenvolvimento da memória racionalmente, é preciso ler e reler, ler e reler, ler e reler para desenvolverem aos poucos a memória racional. A memória sendo desenvolvida racionalmente, e daí recebendo a orientação certa do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, é preciso a persistência na leitura, para o desenvolvimento da memória, para desenvolver a memória racionalmente. É preciso ler e reler, ler e reler para conhecerem com profundidade, para saberem com profundidade, para sentirem com profundidade a cultura racional e saberem transmitir a cultura racional. Então, é preciso ler e reler, ler e reler, ler e reler para entenderem, para compreenderem, para sentirem, para saberem transmitir. Tudo é com o tempo. É com o tempo que vem o amadurecimento racional, e depois de amadurecidos racionalmente, são os verdadeiros aparelhos racionais. Não é com um ano, com dois, nem com três que vão ficar amadurecidos. Tudo é preciso o tempo necessário para a preparação do desenvolvimento racional. Vejam agora que chegaram no ponto mais culminante da vida da matéria, a cultura racional. O ponto mais elevado é o mundo consciente, o mundo racional. Como estavam vivendo na fase de animal racional, em liquidação, tinham mesmo que viver todos tontos. Viviam tontos porque não sabiam mais o que haviam de fazer para não sofrer. Quanto mais procuravam evitar o sofrimento, mais ele se multiplicava, a ponto de sentirem e de verem que estavam completamente desprotegidos de tudo. Tudo isso por o animal estar em liquidação, na fase de liquidação. Os feitos que aí estão, da fase que terminou há muito, estão chegando a um ponto tal de desiludidos de tudo, de desilusão completa, e dizendo: eu não admito mais nada, não creio mais em coisa alguma, não quero saber mais de nada, porque o sofrimento prova a nulidade de tudo. O sofrimento prova que ninguém tem proteção de espécie alguma. Sim, porque se tivessem, não sofriam tanto assim. Quanto mais pensam que estão sendo protegidos, mais sofrem, mais o sofrimento se multiplica. Então, como é que se justifica isso? Não é possível. Se houvesse uma proteção, o sofrimento não se multiplicaria. A pessoa chegando desta forma ao ponto da incredulidade, e daí ficando tonta por não ter com quem contar, nem ter aonde se agarrar. Aí ficando tonta de uma vez e dizendo: olha aí, a situação é caótica, é do salve-se quem puder. Se nós tivéssemos proteção, não chegaríamos a esta situação. Não há proteção de espécie alguma para ninguém. E por isso, o sofrimento se multiplica e todos nós sofremos e padecemos cada vez mais.